tanto desespero. Não há razão para desanimar. Se existe um Deus nos céus e os seus segredos, a Ele você pode confessar. Se não tem forças para vencer as lutas, coragem falta para caminhar. Se a tua luz já não brilha nas trevas, está faltando lenha em teu altar. Sem lenha o fogo se apaga, a sua luz não brilha, suas forças se acabam. Para o fogo se acender e a sua luz brilhar, é preciso botar lenha no altar. Sem lenha o fogo se apaga, a sua luz não brilha, suas forças se acabam. Para o fogo se acender e a sua luz brilhar, é preciso botar lenha no altar. É necessário crente vigiar. Às vezes você ora e não recebe, e então começa a desanimar. Veja o exemplo do profeta Elias, em frente aos profetas de Baal. O seu altar. Sem lenha o fogo se apaga, a sua luz não brilha, suas forças se acabam. Para o fogo se acender e a sua luz brilhar, é preciso botar lenha no altar. Sem lenha o fogo se apaga,